Ouça agora no canal 2 Gira Som. A seguir, não perca mais um capítulo de Tieta. Amor, amor, toma lá meu coração. Amor, amor, quero também Deus queira que a nossa vida seja um forró a vida inteira. Amor, amor, vem cá dá-me a tua mão. Amor, amor, toma lá meu coração. Please fasten your seatbelt. Canal 2 da Antena Web. Na raia de Espanha, na sombra da noite, passava um cigano no seu alazão. O vento brandia seu nórdico açoite, as folhas rangiam caídas no chão. E já embrenhado no alto Alentejo, nas sombras da noite tingidas de branco, nem mais uma praga, nem mais um desejo, aos ecos distantes o pobre gemeu. Não há maior desengano nem vida que dê mais pena do que a vida de um cigano. Atravessar a fronteira para ser atravessado por uma bala certeira. Temido e valente, voltava de Espanha no seu alazão. Um tiro certeiro, um braço dormente e um rastro de sangue marcado no chão. E já embrenhado no alto Alentejo, nas sombras da noite tingidas de branco, nem mais uma praga, nem mais um desejo, aos ecos distantes o pobre gemeu. Não há maior desengano nem vida que dê mais pena do que a vida de um cigano. Atravessar a fronteira para ser atravessado por uma bala certeira. Malha que corta o pulmão, é a vida de quem sofre e trabalha a mil metros debaixo do chão. É o cobre que encobre a suada soldada do pobre ganhão, que descobre que a paga não paga é maior do que a paga que dão. É que meu irmão em Aljustrel, que devia ser terra de trigo, de vinho, de azeite, de mel, de nós e de passas de figo, de cortiça e de girassol, que o pão sabe mais a castigo. Aos estrelas da nação alentejana, canto o chão que se orgulha por ser teu. Aos estrelas da nação alentejana, canto o chão que se orgulha por ser teu. Mal te quer quem te cala, te condena. Bem te quer quem te canta como eu. É a mina que mina e domina, assina o destino a canção do mineiro que canta e afina pelo dó lá da sua razão. O macaco de ganga, o carril, a lanterna na testa, o vagão, são os ventos que aventam abril contra as ventas do vento suão. É aqui, meu irmão, em Aljustrel, que devia ser terra de trigo, de vinho, de azeite, de mel, de noz e de passas de figo, de cortiça e de girassol, que o pão sabe mais a castigo. Aljustrel da nação alentejana, canto o chão que se orgulha por ser teu. Aljustrel da nação alentejana, canto o chão que se orgulha por ser teu. Mal te quer quem te cala, te condena. Bem te quer quem te canta como eu. Já passou tanto tempo desde que deixaste de fazer parte de mim. Eu dei corpo, alma e sentimento. Pensei que o amor não magoava assim. E é engraçado como as juras que fizeste perderam o sentido quando tu apareceste. Onde está? Onde foi o amor de nós dois? Onde foi que eu dei? Quem me dera saber, mas não sei. Senti que já devia ter esquecido, passar à frente, deixar para trás. Esperei que fosse um mal-entendido. Esperei, mas a memória não me satisfaz. E é engraçado como depressa esqueceste todas as palavras que outrora me disseste. Onde está? Já passou tanto tempo. Onde está? De mim, se tu não estás aqui, tu és o meu sonho a aterrissar. Se me bater tão forte o coração por ti, amo-te, amo-te, dá-me o teu amor. Dá-me o teu amor. Antena Web. Thank you.

Salve, salve, balão, salve.